Quebec tem a Guarda Copa, o Kilo Romeo Oscar, o número 2. Completo de aproximação, Torre 1, 9862. Torre 9862, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Papa Romeo Whisky, Vitor Lima, bom dia, prossiga. Tem algum transponder alocado? Agenda sem contato radar, costas que mantém? A gente prossegue em condições visuais, confirmou o PLV e o equipamento? Já procedência? Controle Salvador, já 3663, cruzando 4620. 3663, contato radar, sobre 340, direto mesmo. 340, direto. Mate-bom. 3663, direto posição Leda. 2, retira Leda, 5-0, formação Papá. 3663, falou 2, são retiro, 2681. 1-2. Controle Salvador, vai pro 7-7-2-9, decolou. 7-7-2-9, contato radar, falou 360, saída da El. Saída da El, 7-7-2-9, faz guarda, Leda, senhora. Aguarde, mantém na saída. Guarda. Salvador, 153. Autorizada a filha da Mari, desce 050. 050 na Mari, 92. Salvador, senhora, 6312, não comprou, foi descontada com o computador. Sinal 6312, chame Recife, 12685. 2685, senhora, 6312, grato. 5414, cadê o seu? 5414, desce o nível 060. 5414, 4414. Salvador, tá passando outra, direto, retorno, 7. Para o sequenciamento, curva à esquerda para o 040, limite ao localizador. Esquerda 040, limite ao localizador, 1982. Alfa, Vitor Juliette, você está confirmando, passou o farol de Itapuã? Ah, sim, passou o farol de Itapuã, está prosseguindo para o 6 em Vera Cruz. Se a gente consegue em condições visuais, corredor achando meu pé, você aposta o farol da barra. Aposta o farol da barra, mas você está visual, já está com o Juliette. Alfa Vitor Juliette, adicione o código transponder 01951. Alfa Vitor Juliette, controle. Diga. Muito bom dia, Golo 1888. Golo 888, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, Golo 1888. Alfa Vitor Juliette, controle. Escuta, prossiga. Acione o código transponder 0151. Transponder 0151 para o Alfa Vitor Juliette. Controle de Salvador, Zulu Juliette Serra, já nivelado no 045. Gente, Zulu Juliette Serra. Então 3663, chame Recife, 1251. Controle, bom dia, o Papa Romeo Lima, Alfa Romeo. Papa Romeo Lima, Alfa Romeo, prossegue em condições usuais. Se desejar direto destino autorizado, ascensão 085. Gente, Lima, Alfa Romeo, direto destino, ascendendo ao 085. Salvador, muito bom dia, o TAN 3859, se escutar, bora passar 2000. TAN 3859, bom dia, contato radar, voo 360, sai da árvore. 360, sai da árvore, TAN 3859, Juliette, Uno 888. Juliette, portão 612. Juliette, 612, Uno 888, tá bom. 76729, chame Recife, 1251. 251, 67 da nave. 611, Guarulhos, copia. Manda. Autorizado Guarulhos, no nível 360, segundo 10, pista 0, curva direita. Dael, Leda Bridge, controle 120-8, transponde 5075. Controle UT 3859, possibilidade de voz direto ao bordo. Autorizado. Direto ao bordo 3859. Autorizado 2000 PS por 3594, autorizado direto. São 073 para Porto Seguro, só um instante, a cópia 1023. Aguarde, aguarde. Zulu, sobrevoo na Fonte Nova, confirma. Autorizado, sobrevoo na Fonte Nova, 500 pés. Ela deve falar daí em maio, condenação 14186. Chama controle 128, o transponde 0190, hotel Oscar do Luz. Alfa, Vitor Direct, você está em Lima. Acho que Vitor Lima visual com campo. Kilo Romeo Oscar, bom dia para sair corredor Axel no meu pé e reporte para o da barra. Autoriza 2500. Autorizado. 2500 direto com o Kilo Romeo Oscar. Isso que Vitor Lima, o controle. Vai, escuta. Está visual com o campo? Afirmativo. Chama a torre 1-9-8, meia dúzia. 9-8, meia dúzia. Então, Uno chama a próxima, 2073. Chamará a próxima, 2073. Uno 982-2010, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 982. Siga. 3859 está autorizado. Obduz. Muito obrigado. Direto ob 2 até 3859, tchau. Lima, Alfa Romeo, quando possível, seu estimado pouso. Quatro no quatro, completa a aproximação, torre 1-8, meia dúzia. 1-8, 1-8, 6-12, 3-5-4 no quatro. Obrigado, bom trabalho. 3859, chame Recife, 1288. 2288, obrigado, muito bom, bom dia. Quebec Serra, prossegue corredor Axiano, meu pé, reporte para o da barra. Para o da barra, Quebec Serra. Luz, Leste Serra, controle. agora 55 milhas sudeste de Salvador, mantém em condições visuais 045. E chame Inelson, 20 decimal 1. Salvador, Guardião 01. Guardião 01 prossegue em condições de usar 500 pés, confirme o tiro. Confirme o Guardião. Guardião 01 prossegue em condições de usar 500 pés, confirme o tiro. O Guardião vai afastar de 12 milhas da corrente policial do setor norte. Passadona com o campo à vista, Gol 982, estabilizado. Gol 982, complexo de aproximação, Torre 1, 9862. 862, obrigado. Trip 5414, bom dia. 5414, bom dia, táxi em frente, Alfa Kilo Pate 3. Alfa Kilo Pate 3, 5414. Paulo, Salvador, boa tarde, Golden 982, visando a foto para o táxi. 982, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, pode dar a Golden 982. No 982, só de informação, o comboio vai cruzar a Alfa, não vai táxi ter. Alfa, não vai interferir. Este Golden 982. Mike Quebec, prossiga. Romeu Pérez, 17, direita, corredor axé, controle 128-01-61, no Vitor Mike Quebec. ...42-18-6, normalmente táxi de decolagem, ajuste 1023, boa viagem. America 980 is cock ident. I'm cleared to intercept him on my arrival. Descent to flight level 050. Alfa Kilo, bom dia, prossiga. Guardião 01. Alfa Kilo, bom dia. Gente. Papa Aquilo, o senhor fez um horário para que horas? O plano foi para que horas? DLA? Sim, de condições visuais, Quilo Romeo, acho que é frequência livre. Até mais. Autorizado, no 076 Champagne. Camaradada. Lima Papa Aquilo, informe que seu plano não está no meu sistema, vou coordenar com a sua lei, é só um instante, está válido ainda, às 13 horas. Fala 5221. 5221 no Conquista, muito bom dia, Guardia Cópia, o ajuste 1022. Bom dia, Batango, Lima, Papa Aquilo, do solo faltando? Eu entrei em contato com a sala IS agora e o mesmo informou que não tem o seu plano lá. O senhor fez esse plano aqui na IS Salvador? Provavelmente não deve ter chegado aqui o Papa Aquilo, então faça um contato com a sala IS para que solucione o problema do plano, ok?